Eu estou recebendo aqui no estúdio o Henrique Kawamura, ele que é professor, coordenador também do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o CPECOM, ali da Unila. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vamos falar sobre esse serviço, né, de utilidade pública prestado aqui pelo CPECOM, não só agora para Foz do Iguaçu, mas também para a região de fronteira, enfim. Aquilo que nós até conversamos ao longo do ano, né, numa das divulgações do IPC Foz, o objetivo que vocês tinham aí de fazer um comparativo até trinacional, enfim, o primeiro passo já foi dado, agora uma parceria aí com a Universidade do Paraguai para se conhecer os preços no lado do Paraguai também? Isso. O objetivo final, né, desse projeto seria calcular os três índices, né, um para cada cidade aqui da região Tríplice Fronteira. E começamos com Foz do Iguaçu e agora, desde junho mais ou menos, estávamos já em acordo com a Universidade Nacional de Leste para começar a fazer essa parceria e calcular o índice também em Cidade de Leste. Então, em novembro agora, nesse mês, nós lançamos o primeiro boletim, finalmente. Que é o índice de preços ao consumidor, que calcula basicamente, tanto aqui em Foz do Iguaçu como no Paraguai, aqueles itens que fazem parte do dia a dia, né, da cesta básica das pessoas. Isso. A gente optou apenas para fazer a variação, né, de índices de alimentos e bebidas que são mais comum na cesta básica, que as pessoas entendem como cesta básica. É claro que os órgãos oficiais entendem cesta básica como algo muito mais amplo. E no Paraguai, nós também colocamos apenas alimentação, produtos de higiene e limpeza. E até uma curiosidade que eu lhe perguntei antes aqui com relação ao cálculo de inflação no Paraguai, né? Porque normalmente a gente não acompanha, pelo menos na imprensa, né, esses índices no Paraguai. Ali é feito um índice oficial medido pelo Banco Central, mas basicamente só isso, né? É, só isso. A inflação, né, oficial do Paraguai, assim como aqui no Brasil, que é calculado pelo IBGE, o Paraguai é calculado pelo Banco Central. Só que praticamente quase todas as pesquisas, inclusive a inflação, ele apenas abarca a região metropolitana de Assunção. Né? Então, Cidade Leste acaba ficando, outras cidades, a maioria das cidades acabam ficando de fora. Né? E Cidade Leste é uma cidade, é a segunda maior cidade do Paraguai, tem uma relativa importância para a economia do Paraguai e ela acaba ficando de fora. Né? Então, essa medição, né, do IPC acaba sendo bem interessante para a região, né, tanto de Alto Paraná e aqui, mais especificamente, Cidade Leste. Até porque, quando a gente fala de Foz do Iguaçu, muitas vezes se referindo a Foz do Iguaçu, que Foz do Iguaçu tem características atípicas pela localização na fronteira, isso também acontece, né, com Cidade Leste em relação ao restante do Paraguai. E até me chamou a atenção o fato de que nesse primeiro boletim que vocês elaboraram, né, agora referente ao mês de novembro, comparando, né, com outubro, né, o comparativo, houve uma inflação ali, nesses itens pesquisados, de mais de 3%? Isso, foi 3,4% a inflação, né, dos itens da cesta básica ali no Paraguai. Ele é alto porque no Paraguai a gente suspeita que você tem uma variação tão grande ali no Paraguai, justamente porque tem produtos, além de ter muito mais produtos que aqui, você tem alguns produtos que às vezes não são tão comuns. Então, assim, esses produtos acabam tendo uma variação muito maior. O problema é que a gente também não sabe de onde vem muito desses produtos, principalmente verduras, tubérculos, porque pode estar vindo aqui do Brasil também. Então, fazer, como a gente faz aqui em Foz do Iguaçu, essa explicação, né, do porquê aconteceu essa variação, para o Paraguai acaba ficando um pouco complicado, porque você não tem esse tipo de informação, não tem um centro de pesquisa lá que averigue e acompanhe os preços agrícolas, principalmente. Então, a gente acaba achando que tem outros fatores que estão influenciando esses preços, principalmente, né, esses produtos frescos. Pois é, e esse é um ponto a se ressaltar mesmo, porque a gente sabe que o Paraguai é um país agriculamente forte, mas nem tudo, né, o que é consumido no Paraguai é produzido no próprio país. A gente verifica até a questão do tomate, né, que existe uma produção local de tomate no Paraguai, mas ela não é suficiente para atender a demanda. Ou seja, até flutuações na economia do Brasil e da Argentina podem ter um impacto direto aí ao consumidor dos supermercados? Exatamente. Alguns desses produtos podem estar vindo aqui do Brasil, né, lá para o Paraguai. E, às vezes, a variação que acontece aqui, que deveria ser muito próxima de lá, acaba sendo muito maior, né? Porque você tem todo aquele custo de transação de levar até o Paraguai. Na época da greve dos caminhoneiros, quando fizeram reportagem lá, muitas pessoas acabam dizendo que estava em falta porque muitos produtos frescos vinham daqui do Brasil, né? Esse é um fenômeno que já há bastante tempo é entendido por muita gente aqui na fronteira, até a gente pode perceber a movimentação na Ceasa, né, aqui em Foz do Iguaçu, uma grande procura aí por itens como frutas, verduras, enfim, que são levados muitas vezes até de contrabando em direção ao território do Paraguai. Agora você falou da cesta básica ali no Paraguai, que tem alguns itens a mais e alguns itens diferentes, né, com relação ao que é pesquisado aqui no Brasil. O que podemos até destacar com relação a essas diferenças? Por exemplo, o número de itens na cesta básica que nós estamos considerando é de 151 produtos, né? Aqui no Brasil são 94 produtos. A forma de selecionar esses produtos no Paraguai também é diferente. Aqui no Brasil a gente acaba pegando toda a proporção de compra das famílias acima de 0,07%. Então isso acaba entrando como cesta básica. No Paraguai eles definem como 0,01%, então é muito mais alto, né? Então entra muito mais produtos. Então entra, por exemplo, cigarro, a bebidas alcoólicas, tem muito mais bebidas alcoólicas que o nosso. E tem alguns produtos que são típicos do Paraguai, por exemplo, erva, né? E erva tem vários tipos de ervas que aqui no Brasil nem entra, né? Café, enfim. E pães, por exemplo, tem muitas variedades de pães que aqui no Brasil a gente acaba considerando dois ou três e lá tem mais 10 variedades. Também questão de carnes, cortes de carnes diferentes também, né? Corte de carne diferente, carne moída de primeira, de segunda, puteiro de primeiro, de segundo, carnaça blanca, carnaça negra, frango, peixe. Então, eles têm quase 20 tipos de carne que fazem parte da cesta básica deles. Agora, dentro desse aumento geral que vocês detectaram, né, da média, né, de 3,4%, alguns produtos realmente chamaram a atenção, né? Inclusive um deles, o tomate, que volta e meia ele é associado, né, como vilão aqui no Brasil, vilão, também ali no Paraguai. Ali também. Foi uma das maiores variações no Paraguai, né? Foi 65% mais ou menos do tomate, e que está dentro do subgrupo de hortaliças tubérculos frescos. Então, e que foi, né, o subgrupo que mais impactou no índice lá de Cidade Leste, né? Esse grupo ele acabou aumentando 25% em relação ao mês passado. E foi ele que foi, na verdade, o vilão, né, da subida desse, né, do índice geral de 3,4%. Né? A contribuição desse grupo foi 4,75% para o aumento de 3,4%. Agora, com relação a carnes, como é que foi o comportamento até? Da carne foi bem mais baixa. Deixa eu pegar aqui o... Levando-se em conta também isso que falamos, as diferenças de cortes e de tudo corte, mais. De corte, exatamente, e também do peso. No Paraguai, o peso, aqui como aqui no Brasil também, mas no Paraguai as carnes têm um peso muito grande no orçamento familiar, né? Então, assim, uma variação muito pequenininha, de 0,1%, ele tem um impacto muito maior do que, por exemplo, um aumento de 100% do detergente. Então, tivemos bastante aumento, né? Por exemplo, o puteiro de primeira teve 29% de aumento, mas também a carne moída de segunda teve uma redução de 20%, mas em média ele teve uma pequena variação, mas tem um grande impacto, né? Na verdade, foi uma das menores variações que nós tivemos na carne, só que ele teve um impacto muito maior do que os outros itens, que tiveram uma variação um pouco maior. Agora, com a divulgação desse primeiro índice, né, o que é que vocês constataram até no sentido de que, por exemplo, a gente observa que ali em Ciudad del Este existem grandes redes de supermercados, né, redes nacionais de supermercados que estão ali presentes, enfim, existe uma concorrência, não é como em Puerto Iguaçu, por exemplo, na Argentina, onde a oferta de supermercados acaba sendo mais limitada. Mas o que vocês sentiram até? Porque a gente observa no dia a dia uma grande quantidade de paraguaios vindo comprar aqui em Foz do Iguaçu. O custo médio ali da cesta básica no Paraguai, ele está mais alto do que aqui do lado brasileiro? Produtos de necessidade básica estão mais caros lá do que aqui? O que é que vocês sentiram até dessa comparação, desse primeiro levantamento? Olha, alguns produtos, eles estão mais caros que aqui. Só que o que é interessante explicar para os ouvintes é que, apesar do IPC de Cidade Leste ter sido 3,4% e aqui no Brasil de 0,47%, isso não quer dizer que está muito, muito mais caro no Paraguai do que aqui, né? Porque isso é apenas uma variação local de um mês para outro. Então, o mesmo produto ele pode estar muito mais caro aqui no Brasil, só que a variação de um mês para o outro foi um pouquinho menor que em Cidade Leste. Cidade Leste, ele tem, acho que a cesta básica, ele não tem uma variação tão discrepante com aqui do Brasil, né? Quando a gente for comparar, por exemplo, na Argentina, aí é muito mais evidente esse aumento, né? Essa diferença de preço, né? Por isso que a gente vê muito mais argentino comprando aqui do que paraguaios, apesar de que tem ainda paraguaios comprando aqui por ter alguns produtos que não tem lá no Paraguai. E eu até destaco o seguinte, né? Que quando a gente vai ler os rótulos até de produtos nos supermercados do Paraguai, a gente percebe que alguns produtos que são ali da mesma marca que é vendida aqui no Brasil, mas a fabricação, a origem é diferente. Muitas vezes vem da Argentina, em alguns casos do Chile, da Colômbia, enfim, a mesma marca, mas com fabricação em locais diferentes, ou seja, realmente aí até não dá para fazer uma comparação nesse sentido, porque né, a logística é diferente, enfim, isso acaba sendo um ponto que não dá para a gente levar literal também, né? Não dá. O mais certo seria a gente comparar produtos da mesma origem, né? Por exemplo, tem leite ninho aqui no Brasil e no Paraguai e na Argentina, né? Mas que são fabricados em lugares diferentes. Então, os custos de transporte, o custo de fabricação, o custo da mão de obra nesses países podem ser muito diferentes aqui do Brasil. Então, isso vai influenciar diretamente no preço, né? E não necessariamente eles têm que ter o mesmo preço que aqui no Brasil. Vamos falar do IPC aqui de Foz do Iguaçu, né? 0,57%, né? Foi a variação agora de novembro para outubro. E o que é que puxou aí, só para variar, né? A questão aí das hortaliças, os vegetais, enfim, isso acabou puxando novamente o preço aqui em Foz? Exatamente. Hortaliças nesse mês, acho que há 2 meses atrás, o tubérculo estava puxando bastante a inflação aqui em Foz do Iguaçu. E nesse mês foi as hortaliças e verduras, principalmente alface, repolho e cheiro verde, né, que são os 3 itens que nós consideramos como hortaliças. E depois, o tubérculos também teve algum aumento, principalmente a cebola, né, que teve um aumento de 52%, mas em relação à batata também reduziu uns 12%, né, que já vinha uma subida já nos últimos meses. As carnes também era uma pequena variação. As carnes, como tem bastante, então sempre tem aqueles que aumentaram, aqueles que diminuíram. Mas o impacto maior mesmo foi das hortaliças. Né? As frutas também, principalmente a banana, né, que teve aquela época de chuva no começo do mês, então acabando com várias plantações, principalmente no Vale do Ribeira. Então a qualidade da banana caturra, por exemplo, no mercado hoje está um pouco inferior, então isso acaba impactando bastante nos preços e aumentando bastante, né? Porque você reduziu a oferta depois das ventanias que tiveram nessas regiões produtoras. E olha, quem quiser saber outras informações e ver detalhes de tudo isso que estamos conversando, porque é aquela história, pesquisar é fundamental, né? A gente sabe que o orçamento familiar ele acaba sendo limitado, quanto mais, né, a pessoa conseguir economizar, melhor realmente aí para a saúde das suas finanças. Quem quiser saber outros detalhes, conferir esses levantamentos, né, feitos pelo CPCOM, né, não só este preço, mas também outros feitos aqui na região. Isso fica disponível na internet? Qual que é o endereço que a pessoa pode consultar? Isso, todo o nosso boletim, todas as outras pesquisas, eles estão sempre disponíveis disponíveis no nosso site. É só acessar o cpcom.com, né, cpcom com N no final. E é só vocês acessarem que lá tem todos os 2 boletins com a explicação de vários outros itens. E tem também as nossas redes sociais, que a gente sempre acaba colocando outras informações que não estão também no boletim. E também destacar aqui que agora em dezembro vocês vão fazer, né, além do IPC, o índice de preços normais aqui, né? Vamos fazer também um levantamento natalino? Exatamente. Como a gente fez no ano passado, uma pesquisa especial de produtos do Natal, esse ano nós vamos fazer novamente e agora nós vamos poder também fazer a comparação de um Natal para outro. Então fique atento que lá pelo dia 20 a gente já lança esse boletim com esses produtos de Natal também. Dia 20, mas é aquela coisa, né? O pessoal deixa para comprar para a última hora. Exatamente. Eu estou nesse grupo incluído, né? Então, né, vai chegar a tempo aí para ajudar. Vai chegar a tempo, porque muita gente. No dia 24, sempre. Eu já fiz isso várias vezes, eu confesso aqui. Conversei com o professor Henrique Kawamura, ele que é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o CPCOM, ali da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, né, aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI.